Agora nós vamos passar a interpretação, né, do significado dos números, que é outra coisa que aparece recorrentemente através da Bíblia. Então nós vamos falar de uma maneira geral dos números, né, desse sistema numerológico ou gemátrico, né, que nós vemos manifestado no texto bíblico, né? Então, esse significado dos números está intimamente relacionado com a ciência oculta das emanações dos sons, né, que fundamenta a nomenclatura sagrada e encontra-se igualmente juntamente com a profunda ciência da numerologia, né? No livro da sabedoria está escrito: Tu ordenaste todas as coisas em medida, número e peso, né? Isso está citado na sabedoria de Salomão, no capítulo 2, versículo 2, né? E esta passagem faz lembrar a famosa inscrição sobre o templo, né, no oráculo de Delfos, né, onde mencionava que o número seria a lei do universo. E o ensinamento pitagórico, né, exposto por Platão, de que a totalidade do universo é criada e mantida por princípios matemáticos. Então, o número, nesse sentido, é o ritmo, a vibração ordenada, o cosmos que brota do caos, né, a ordem pela qual as estrelas são conduzidas em suas trajetórias e pela qual os mundos e sistemas solares são sustentados. Isto é o que os gregos reconheceram quando eles declararam que tudo constituía-se de número. Podemos, portanto, compreender que a posição significativa, né, que os números ocupam em tudo relaciona-se com a essência da vida, né? Os algarismos primários do 1 ao 9 sendo como um índice e uma apresentação simbólica do conjunto do processo criativo, né? Por essa razão, a ciência da numerologia participa em toda a literatura sagrada. E considerando-se a Bíblia em particular, nenhuma característica é mais marcante do que o uso de certos números para denotar certas ideias correspondentes, né? E temos que mencionar também de que isto tudo tem a ver com grandes ideias que foram principalmente desenvolvidas pelos egípcios, né? Que tinham realmente um domínio muito grande dos números e principalmente das proporções, das formas, né? E que tinham nos números uma compreensão mais profunda da realidade, né? Ou seja, eles entendiam os números não como medidas apenas de grandeza, mas sim como ideias que indicam como o universo veio a se manifestar. Mas inicialmente vamos falar alguma coisa sobre as letras, né? Onde nós podemos compreender que as vogais, né, representam o elemento vida, né, e as consoantes a forma que é incorporada por aquela vida que se manifesta simbolicamente pelas vogais, né? Similarmente, descobrimos que os números ímpares representam a vida ou espírito, e os números pares a forma ou a substância. Como a vida em manifestação multiplica-se por todas as partes em incontáveis formas, exibindo a dualidade, né, o positivo, o negativo, o masculino e o feminino, ao mesmo tempo o espírito em seu próprio plano permanece uno, indivisível e imutável. Assim sendo, os números ímpares sempre retêm o atributo da indivisibilidade, né? E aí podemos dizer que por isso que se declara que os números ímpares são sortudos. Enquanto que alguns deles, né, o 3, o 7, o 9, são números sagrados, tidos, né, e observados com uma certa peculiar reverência em vários sistemas religiosos. Então, falando dessa unidade inicial, né, portanto, o um representa a unidade do Espírito, todo abarcante. Então, nós lemos na Bíblia, né, no Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 4, né, onde lê-se: ouve, ó Israel, o Senhor Israel, não, aliás, o Senhor Deus é o único Deus. Isso está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4. A unidade da vida foi a doutrina central da Israel espiritual, uma verdade conhecida, mas guardada com extremo cuidado nas antigas escolas religiosas da Índia e do Egito. A doutrina judaica derivou-se da revelação de Moisés, ele mesmo tendo sido iniciado, como nós já mencionamos, na sabedoria dos egípcios. O antigo culto de muitos deuses pelas massas ignorantes nasceu da concepção da imanência, né? A ideia da vida divina existindo em todas as coisas criadas. Já o número 2, em contrapartida, né, a unidade sagrada, simboliza, então, na sua dualidade, o mandamento, né, que proibia a construção e adoração de qualquer imagem, né, que era uma advertência contra o culto ignorante da sombra em lugar da substância. A identificação do irreal com o real, sendo, como já foi mencionado, o número par representando a matéria, né? No caso, o número 2. Em toda a parte, o número 2 significa aqueles elementos duais de sua própria natureza, os quais o homem deve aprender a equilibrar e harmonizar antes que ele possa entrar na senda da libertação. Verificamos esses elementos referidos constantemente na narrativa bíblica, como, né, aí o número 2 sendo representado como irmãos e irmãs, tais como Maria e Marta, Leia e Raquel, né, e outros, né? Essa dualidade também é simbolizada pelos pilares na entrada do templo do rei Salomão. E a sua transposição pelo adorador dos duplos pilares, a fim de adentrar no templo, denotaria um certo equilíbrio e postura que são requeridos, né? A síntese das forças conflitantes que deve ser atingida antes que o portal da iniciação possa ser aberto, né? Em entrada, a ampla vida espiritual possa ser atingida. Já quanto ao número 3, ele é o símbolo da criação. No ensinamento da Cabala, a deidade é una porquanto é infinita e tripla porque está sempre em manifestação. Assim sendo, quase toda religião possui sua apresentação de uma trindade, né, ou um místico, três em um. Encontramos isso no hinduísmo, na concepção filosófica da tríplice divindade, como Sat, Chit e Ananda, né, que seriam a pura existência, a consciência e a bem-aventurança, ou como Shiva, Vishnu e Brahma, né, representada como uma figura com três cabeças. Nas antigas tradições egípcias, temos Ísis, Osíris e Horus. No budismo Mahayana, são Amitabha, Avalokiteshvara e Manjushri. E no idealismo grego, seriam o bem, a verdade e o belo, né, ou a beleza. A mesma ideia é reafirmada na trindade cristã do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma apresentação mais antiga do que a de Pai, Mãe e Filho, dos gnósticos, né, nos primeiros anos do cristianismo. O homem é uma representação, né, também desta trindade, né, quando nós percebemos a sua manifestação no corpo, na mente, ou alma e espírito. E esta tríade no homem reflete a tríade divina. Daí a expressão de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a sua trindade de corpo, alma e espírito também tem a ver com os princípios do Pai, Filho e Espírito Santo, que se menciona com relação à divindade. Também temos no 3, né, como número de criação, porque nele temos a ideia da dualidade, atingindo a união geradora de um terceiro elemento no qual ambos contribuíram, né? A unidade e a dualidade. Duas forças mutuamente atrativas que, unidas, produzem algo de si mesmas como resultado daquela união. Então, o nascimento de uma criança é o resultado da união dos pais, do macho e da fêmea, como a corrente elétrica resulta da interação dos modos positivos e negativos do movimento. E, como na lógica, procedemos também dessa dualidade na tese e antítese, até se chegar no terceiro elemento, que é a síntese. Então, sempre como resultado da alternância ou interação de duas forças complementares, resulta um terceiro elemento, criado a partir dos dois que o antecedem, né, e da sua união. Portanto, lemos no livro do Gênesis, por exemplo, que o mundo foi criado em 3 dias. No primeiro dia foi trazida a luz à existência. No segundo dia, a água. Assim, a nebulosa, a nuvem de fogo ou vapor ígneo, o par de elementos primordiais, que unindo-se resultaram na terra árida, né, ao terceiro dia. Então, o número 3 também corresponde ao signo da nova vida, do renascimento ou da ressurreição. Quando o menino Jesus se perdeu, ele foi encontrado novamente no templo no terceiro dia, exatamente como a ressurreição dos mortos ocorreu após o terceiro dia. O primeiro milagre que marcou sua manifestação pública após um período de afastamento teve lugar em Canaã, também ao terceiro dia. Quando o povo lhe requisitou um sinal, eles disse que não haveria sinal, que não aquele do profeta Jonas. E Jonas esteve 3 dias no corpo de uma baleia, uma alusão dissimulada ao período pré-natal do desenvolvimento espiritual necessário a nova vida ou ressurreição. Assim, nos ritos de mistério de várias raças, provindas de distintas ordens religiosas, o candidato à iniciação submete-se a uma morte ou sono simbólicos, do qual ele desperta ao terceiro dia. E foi em alusão a esta tradição que Jesus afirmou: "Destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei novamente." E partindo então para o simbolismo do número 4, né, ele é simbólico do sólido, né, da matéria. A Bíblia refere-se aos 4 cantos da terra como ao quadrado, e conquanto isso seja literalmente incorreto, simbolicamente é verdadeiro, pois esse atributo do 4 na matéria representa simultaneamente a perfeição potencial. Se tomamos os números de 1 até 4, então os somamos, né, o 1 mais 2 mais 3 mais 4, obtemos como total 10, o número da perfeição. Isto é uma verdade oculta, dispensada simbolicamente, pois na matéria existe toda a potencialidade do espírito, plenamente desenvolvido. Igualmente, a cruz, com seus quatro braços, denota a um só tempo a crucifixão do espírito na matéria e o método de sua libertação. A cruz é o símbolo do espírito limitado, né? Confinado e sofrendo sob aquelas limitações autoimpostas que são os próprios meios apontados para seu perfeito desenvolvimento. E podemos ver que prossegue esse simbolismo dos números, né, com o número 5. O 5 sendo o número que representa o meio caminho do 1 até o 10. Então ele é o número da humanidade, né, do ser humano. É, também representado pela estrela de 5 pontas, né, a estrela de Davi. Então o 5 é o número no qual a consciência está normalmente limitada ao escopo dos 5 sentidos. Então, na Bíblia nós vemos, por exemplo, uma passagem interessante, a mulher da Samaria, que possuía 5 maridos, né? E simboliza a alma ligada e também dominada pela vida dos sentidos. As 5 chagas do Cristo indicam também aquelas avenidas dos sentidos através dos quais o eu superior no homem sempre padece. O atamento das mãos indica a limitação da vontade divina e o atamento dos pés a restrição da atividade espiritual. O golpe de lança no flanco refere-se ao coração e o ferimento ao amor divino pela natureza inferior. Na lenda do grau nós vemos que esse ferimento estaria na coxa, né? É um eufemismo muito comum, a coxa representando os órgãos de reprodução, né? Já o número 6 possui uma frequente ocorrência na Bíblia, sempre denotando o trabalho cuidadoso e paciente em direção ao aperfeiçoamento. A formiga de 6 pernas é um símbolo muito antigo para o trabalho diligente, como é também a célula sextavada das abelhas. É um dos mais perfeitos exemplos da economia e eficiência demonstradas pela natureza. Esse elemento construtor e laborioso, um constante clamor da natureza que chamamos evolução e que no homem torna-se aspiração espiritual, aquele poder dentro de si mesmo que pugna pela retidão. E então ele nos convida a observar o trabalho do amor sobre as coisas da natureza enquanto o sol irradia sobre ela. Então assim também é o trabalho do espírito dentro da alma humana, sempre expandindo-se, refinando, enriquecendo, transmutando até que a água do desejo inferior tenha se transformado no vinho da verdadeira vida espiritual. O 6, além disso, está associado com o planeta Vênus, indicando os elementos do amor, da beleza, da alegria, da cor e do canto. Realmente, certa vez se afirmou um místico, né, contemporâneo, que a natureza é o Cristo visto através dos sentidos. A ciência é Cristo visto através da mente. A arte é Cristo apreciado pela alma. Porque em todas essas esferas de atividade existe uma incessante luta pela beleza e perfeição. No sistema teosófico, o 6º princípio é Budi, né? Ou intuição, ou o princípio crístico, né? Uma força sempre operante nos princípios inferiores, procurando aperfeiçoá-los. Portanto, na Bíblia também percebemos que o número 6 está conectado com o trabalho ou preparação. 6 passos acima levam ao trono de Salomão. Em 6 dias o céu e a terra foram criados e o homem foi instruído a laborar similarmente. Então a Bíblia menciona, 6 dias deve tu trabalhar, significando também a declaração que também a declaração de que 6 vasos de água foram apresentados ao mestre para seu milagre da transmutação, né? Onde ele transmutou a água em vinho, indicando o trabalho do Espírito sobre o conjunto da natureza do homem. Da mesma forma, Jesus foi crucificado, né? Ou seja, adentrou ao supremo labor da sua paixão, por volta da 6ª hora. E aí nós chegamos exatamente ao sagrado número 7, né, que realmente tem uma importância muito grande. Então, na Bíblia há várias menções sobre esse princípio setenário, né? Temos 7 dias da semana, 7 notas na escala musical, 7 cores do espectro. E na Bíblia lemos a respeito de 7 espíritos ao redor do trono, que são as 7 grandes inteligências criadoras emanando da divindade solar. E elas estão refletidas no homem como 7 centros de força dentro do seu corpo, e que são mencionados no livro da Revelação, né, o Apocalipse, como 7 selos do livro que devem ser retirados, pois no grande trabalho de aperfeiçoamento do homem, esses seus 7 centros de força devem ser abertos, um por um, e trazidos à atividade. Novamente, eles são mencionados de diversas maneiras, como as 7 igrejas, as 7 estrelas, as 7 lâmpadas, né? O número 7 também indica uma tarefa realizada, né? Assim, banhar-se 7 vezes no Jordão é necessário para a completa cura. Como se menciona que era feito na cidade de Jericó, né, que deveria ser contornada 7 vezes antes que fosse tomada, né, pelos exércitos hebreus. Né? E a prata deveria ser purificada por 7 vezes. Assim, no 7º dia foi completada a criação e Deus descansou em contemplação do seu trabalho. O 8, de acordo com os antigos, era o número da morte e da destruição. Mas como a morte para o inferior é sempre o portal que conduz a uma vida superior, então o 8 figura também como o número da regeneração, né? Assim como o 8 deitado representa o infinito, né? Assim escreveu-se sobre a arca que nela 8 almas se salvaram pela água, né? Na arca de Noé. A mesma figura que lança sobre nós o batismo é a mesma que nos salva. As 8 almas referem-se naturalmente a Noé e seus 3 filhos e suas esposas, né? Representando, como vimos, a natureza quaternária do homem, manifestando-se em cada plano como uma dualidade, positiva ou negativa. E novamente lemos, né? Deus não poupou o velho mandamento, mas salvou Noé, a 8ª pessoa, um pregador da justiça. Né? Isso está citado em 2 Pedro 2, versículos 2 a 5. A regeneração ou o escape das águas destruidoras da vida, do desejo, esta sim particularmente associada com o número 8. Seguindo esta antiga tradição, percebemos que muitas das nossas pias batismais, né, no cristianismo ritualista, né, elas têm a forma octogonal, sendo o 8 reconhecido como simbólico da morte para o pecado, que é o nascimento para a nova vida espiritual. Através da regeneração, o ciclo progride até a iniciação, né, a iluminação, cujo símbolo é um 9, o número 9, que é um número místico de profundo significado. Como o quadrado do sagrado número 3, ele representa, né, aliás, o quadrado no sentido da multiplicação, né, então, ele representa a divindade manifestada na humanidade e evoluindo através do homem, através que elevada ao seu quadrado, isto é, até que o homem tenha dado plena expressão ao espírito em todos os três mundos dos sentidos, do pensamento e da atividade, compreendendo todos os números menores até o 9, né, ele se ergue, né, a um novo ciclo, iniciando novamente, que é iniciado novamente no 10, né, um retorno em um nível superior ao Uno. Assim, lemos que a agonia do Salvador sobre a cruz culminou na nona hora, né? Então, o 10 representa a perfeição. É o número 1 dos significados ocultos mais profundos. É, na ordem do 1, localizado ao lado do 0, temos um símbolo dos aspectos masculino e feminino da divindade enquanto Deus Pai e Mãe, Criador e Preservador. Ele possui, contudo, uma significação ainda mais profunda. Primeiro devemos considerar o zero, né, inicialmente, a divindade não manifestada, a causa primitiva, o supremo, que tem sido chamado de o grande nada, né, para nós o vácuo, porquanto além de nossos poderes, porque está além de nossos poderes de concepção. Do mesmo modo que existem vibrações de luz tão rápidas que nós não podemos percebê-las, e assim para nós aquela luz surge como escuridão. Exatamente do mesmo modo que existem vibrações sonoras tão rápidas, né, que não podemos recebê-las, então para nós este som é como um silêncio. Assim, este puro estado de existência é tão completamente imperceptível pela mente humana que somente podemos concebê-la como nada. Ou seja, não é nem isso nem aquilo. Somente podemos descrever Deus, como declarou um místico, afirmando não e não. Destinada, às vezes denominado espaço ilimitado, ou a grande mãe, né, provém o Uno, o Deus manifestado. Se pudermos imaginar uma figura toda rodeada por espelhos, então ela seria refletida infinitamente por todos os lados. Aí teríamos então uma grosseira analogia do modo pelo qual a divindade cria pela reflexão de si mesma, provinda do repouso, né, do não ser a manifestação e atividade. Esse processo pelo qual a vida una é refletida por todo o universo é denominado pela filosofia oriental como a investidura do espírito com maya, ou a ilusão. No 10, portanto, possuímos um símbolo de Deus enquanto perfeição, imanente no uno e transcendente no vazio ou nada. Este número ilustra a penetrante palavra das escrituras hindus, onde nós lemos: tendo lançado uma porção de mim mesmo sobre o universo, eu permaneço. E Pitágoras considerou o 10 como sendo o todo completo ou plenamente realizado. Assim temos na Bíblia 10 mandamentos para a exposição da lei divina. Números além do 10, né, nós podemos considerar, são somente expansões ou elaborações dos princípios já comentados nos números primários, né, do 0 até o 9. E de frequente recorrência na Bíblia é o algarismo 12, né? Nesse sentido de composição. Aqui temos o 1 disposto ao lado do 2, simbolizando a vida una, né? Aparecendo como dualidade. É uma manifestação da divindade sobre os planos inferiores, né? O 12 é o 4 multiplicado pelo 3. A matéria, né, no caso, 4 elevada ou energizada pelo espírito, né, o 3. Portanto, um símbolo da criação como visto pelo ponto de vista inferior. O símbolo do ponto dentro do círculo, né, ou seja, o centro e a circunferência, tem sido utilizado desde os tempos da remota antiguidade para denominar Deus em seu universo, né, o estado de inspiração cósmica ou de atividade da divindade voltada ao exterior, pelo qual o Uno, graças à infinita reflexão de si mesmo, torna-se a diversidade. Então, o Sol rodeado pelo zodíaco, né, ou seja, o 1, circundado pelo 12, é um símbolo natural desta divina manifestação. E imagens semelhantes são empregadas repetidamente na Bíblia para apresentar a mesma antiga verdade. Assim temos Jacó com seus 12 filhos, Jesus com seus 12 discípulos, a cidade sagrada com seus 12 portões e a lâmpada, né, sagrada estando no meio dela. A mulher do Apocalipse está vestida com 12 estrelas, né, coberta por 12 estrelas. O altar dos israelitas está construído sobre 12 pedras, e 12 joias compõem o pendão do sumo sacerdote. Sempre esse mesmo número sendo usado para simbolizar um estado de plena atividade. Assim também o hino de Jesus, no livro apócrifo de João, né, dos Atos de João, um livro apócrifo, né, que não se encontra na Bíblia, descreve a dança mística ou o drama de mistério desempenhado por Jesus, rodeado pelos 12 santos apóstolos, né? E é simbólico da encarnação ou da vida crística expressa completamente na humanidade. Novamente, é o 4 potencializado pelo poder do 10, né, que é a perfeição. Então, isso dá-nos o 40, né, um número constantemente utilizado na Bíblia para denotar um período completo de crescimento, algo plenamente elaborado ou desenvolvido, dando acesso a uma nova ordem da vida. Então, nós vemos na Bíblia mencionados os 40 dias de tentação no deserto, né, que Jesus passou, que são seguidos pelo início do ministério público do Mestre Jesus. Diz também a Bíblia que Galebe possuía 40 anos de idade quando foi mandado por Moisés para espiar o caminho até a terra de Canaã. Moisés contava com 40 anos quando veio a seu coração a mensagem de que deveria visitar seus irmãos. É uma decisão que finalmente causou sua fuga da escravidão entre os egípcios, né? E 40 dias se passaram entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. E prosseguindo esse simbolismo no 40, né, com o qual nós finalizamos esse tópico sobre os números. 40 semanas é o período de vida pré-natal requerido para a construção do corpo humano. E nos planos invisíveis, um período de crescimento correspondente, ou seja, um tempo de provação, teste e sofrimento, deve ser realizado antes que a nova consciência seja estabelecida e adentre a plena vida espiritual. A verdade deve vir como um raio, mas esta súbita iluminação deve ser seguida por um processo de assimilação. Ela deve ser burilada e transformada em experiência antes que um passo posterior possa ser dado. E tudo isso está simbolizado na Bíblia através desses números sagrados, né? Os algarismos do 1 até o 9, né? Mais o 0. Então, temos também o 10, que também ocorre bastante, o 12, e finalmente outro número que aparece muito repetidamente, que é o número 40. Né? Então, com esse conhecimento desse simbolismo dos números, nós podemos fazer várias incursões interpretativas na Bíblia, né? Até mesmo se valendo da numeração dos capítulos e dos versículos, né? Uma das maneiras assim, mais esotéricas de se ler a Bíblia é sabendo o significado simbólico que cada número tem. Por exemplo, de que o número 7 se refere assim, a uma grande espiritualidade manifesta. Então nós podemos ler o texto de certos capítulos, né? Pulando apenas nos múltiplos de 7, né? De 7, 14, 21, 28 e assim por diante. Então nós sempre podemos encontrar novas mensagens, novas interpretações através desse saber numerológico que está incutido nos números que são mencionados na Bíblia.